Seu solo, 19, direito, 129, senhor. 129, é. Paulo L5810, livrou a sua escuta, boa. 94-5810, táxi B Alfa, após Juliette, portão 10, portão 10. Alfa, Juliette, 10, obrigado. Aquele matango autorizado, táxi de colagem, o vento 130, lá o 5 matango. Salvador, boa noite, azul 4070, na chegada a Mari, passando 235 ao 150, sentido da Serra. Azul 4070, boa noite, adicione identificação, vou direto de TAP, descendo a 2 mil pés, o ajuste em Salvador 1013. Voando direto de TAP, descendo a 2 mil pés, 1013, o ajuste do azul 4070. TLS, TAP 3560. 3560, complete aproximação, Torrino no 8612, composto. 8612, boa noite. Matango decola os 2-2, controle 19, decimal 8. Os 2-2, controle 19, 8, grato. Controle Salvador, muito boa noite, é o Matango, é o Matango. Sério, Matango, prossiga, litoral 510, reporte para regresso. Litoral 510, reporte para regresso. Torre Salvador, boa noite, tá, 3560 ILS, passou certo. 3560, livre o pouso, pistola 0, vento 120 graus, 62. Livre pouso, 10, tá, 3560. 4070, controle. Prossiga pro 4070. Presente voador na 2 mil pés, o Juxo no 013, aguarde autorização para final ILS. Voando na 2 mil pés, no 013, aguardando 3 outros campos ILS, 4070. Controle de Salvador, boa noite, UF5723, informação Sierra. Objeto 5723, acena identificação do presente voo a Duna descendo a 3 mil pés, ajuste no 013. Droga de Duna, identificou a 5 mil pés, no 013. Confirmando 3 mil pés. 3 mil pés, somente para informação de tráfego, aeronave à sua frente, posição de 12 horas, 14 milhas. Voando mesmo rumo e destino, passando a nível de voo no 50 para 2 mil pés, um Embraer 190 da Azul. Descendo a 3 mil pés, 1.600 milhas, na proa de 2. Professor, azul 4070, vai realizar um pequeno desvio, 10 graus à esquerda aqui, tá? Livre desvio, aporte ao término, azul 4070. Livre desvio, 4070. Solo 25, direito 219, solo. Solo 219. Oh, boa noite, 3560, Leonardo. Boa noite, 3560, táxi livre, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09. Salvador, boa noite, o voo 1824, passando nível 220, mas nível 150, sem informação CA. Boa noite, 84, boa noite, oceano identificação da presente voo ITAP, descendo a nível de voo 040, ajuste em Salvador 1013. Afirmativo, desce, voo ITAP, descendo para o 040, 10, 13, ajuste em Salvador, o voo 1884. Gol 984, somente para informação, segue como número 3 na aproximação, tráfego precede, posição de 12 horas, 26 milhas, mesmo rumo destino, livrando 150 para 3 mil pés, um Boeing 737-300 da Webjet. Matheus, está assistente o gol 1884. Então, confirma intenções. Lima Cargo está aqui já no bairro da Bituba, vai retornar para Salvador, não vai chegar o farol da Barra. Gente, até o Lima Tão confirma, retornando da presente, reporte através do Parque Pituaçu, ajuste em Salvador permanece no 013. O ajuste no 013, retornando, reportará a Pituaçu, o Lima Tão. Do Duno, azul 4070. Azul 4070. Estão em controle? Estão em controle? Controle, estou até o não recepcionado, dá reporte passando pelo Pituaçu. Afirmativo. Como recebe o nosso transponder? No momento não recebo nem o primário nem o secundário do hotel Lima Tango. Ah, ok. Então aqui Terra Livre, no Pico Açu, a Flávia de Itapuã, visual com campo, transponder essa nave, por favor, peça da manutenção. Continua bem recebido, transponder. Gente, confirma se o senhor está em Pico Açu agora? Livre Pico Açu já em direção a Itapuã. Toma a torre 98, decimal meia dúzia. 286, grato. Azul 4070, livre LS, pista no 0 de Salvador, reposta estabilizado, ajuste permanece no 0 no 3. Autorizado LS, pista no 0, ajuste no 0 no 3, 4070. Negativo, não recebo ainda o hotel de Matamba. Afirmativo, está sobre a 286, grato. Modo é o Papa Tango, hotel de Matamba. Prossiga, hotel de Matamba. Fica aqui próximo a Itapuã, visual com campo para Salvador, autorizado direto para o Pátio 4. Quem está autorizado direto, informe no solo, Pátio 4, vento 120 graus, 5 nós. Direto, informando no solo de Matamba, tem que dar informações, grato. Delta Clarissa 4. Voo 884 vai sair um pouquinho à esquerda para contornar uma pequena formação. Vai desvio no 884, reporte e retorna da rota. Passaremos retornando da rota, é pouca coisa no 884. Gente, se após desvio está autorizado o dono no 884. Após desvio, dono no 884. Jet 5723 descendo agora 2000 pés, ajuste no 013, está livre o ILS para pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, web. 3-2-3-2-1-0, para o 884, descendo a 3.000 pés, o ajuste no 013. Para 3.000 pés, com 1013 no 884, está livre das restrições? Afirmativa. Pois é, gente, então livre das restrições para 3.000 pés, com 1013, o voo 1884. O 4070, confirma estabilizado. Está estabilizado, 4070. Coleta final, chama a torre, 98, decimal, meia dúzia, um bom pouso. Torre 2612, 4070, boa. Após BDEV, aciona o transponder 5060, frequência do controle 119, decimal 8. 640, nível autorizado, decola da 10, curva à direita, saída da Euleda e após BDEV, 5060, transponder 19.8, aerovia Upper Whisk 50, tá 3603. No transponder? 5060. Correto, 07, chame pronto, pushback acionamento é 3603, ajuste padrão 613. Ok, ajuste 613, encontra-se pronto para pushback acionamento, 3603. 120 graus, 5 nós. Livre pouso, pistão no 0, 4070. 3603, está livre, chame táxi. Chamará. Salvador, muito boa noite, trip 5216. Bravo 216, Aracaju, tem 190, copia, solicito outro nível. Solicito 150, faz favor. Já coordenado, aguarde, strip 5216. Aguardando e pronto para a cópia, 5216. Alô, Salvador, igual a 9613, para a cópia. Reaprovando Duna, o gol no 884, baixando para 3.000. Autorizado a partir de agora 2.000 pés para o gol no 884, aguarde autorização para final ILS. Ajuste permanece no 013. Ajuste permanece no 013, está livre agora direto para 2.000 pés, quando, continuando na prova de Duna. Jet 5723, completa a final, chama a torre, 98, decimal, meia dúzia, um bom pouso. 286, obrigado. Vai, Salvador, boa noite, WebJet 5723. 5723, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Quase livre pouso, 5723. Programos estabilizados. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 5216. 5216, Aracaju, nível 150, autorizado via Golf 677. Decolou da 10, curva esquerda. Subida Pouca, Trenção Caju. Aciona 5070, frequência do controle 119, decimal 8. Gente, autorizado no 50 via Golf 677 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, saída Pouca, transição Caju. 5070, transponder 11980, o controle 5216. Na remota, chame pronto para o chibacionamento, trip 5216, ajuste padrão. 5216, padrão, 5. Alô, Salvador, boa noite, azul 4070, livro na Fox. 4070, boa noite, TAC via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Passo autorizado via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso, 4070. Gol no 613, pronto, copy. 613, pronto. Romeo 3, Brasília, nível 360, autorizado, via Upper Zulu 17. Cola da 10, com curva direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona transponder 5061, frequência do controle 119, decimal 8. Romeo 3, até Brasília no 360, de cola da 10, com curva direita, saído Gole, Ofito. Pela Upper Zulu 17, acione a código 5061, chama controle 1980. Portão 04, chame pronto, inspecionamento, gol número 3, ajuste padrão 1013. Gente, padrão, chamará para o TAC. Torre Salvador, TAC 3603 para conexão solo, Salvador, TAC 3603 para o TAC, temos 118 a bordo, 4 horas e 17 minutos, alterna galeão. Taxi via FAC, Juliette Alfa, ponto espera, pistão no 0, torre no 86. Ajuste 613, tem um bom voo e boa noite, TAC 3603. Bate Juliette Alfa, 1286, quando pronto lá no ponto espera no 0, boa noite, 1013, ajuste padrão, gente. Gol 9113 para o acionamento. 3 autorizado, chame táxi. Chame táxi, 9113. 5723, solos 40, direito 129, solos. Direito 219. Confirmo 218, né? Não, 219, 1219. Tá aqui, obrigado. Salvador, boa noite, WebJet 5723, lembrando nossa escuta. Web 5723, boa noite, táxi via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso. Do 4070, vai ingressar Juliette, portão 08. Vai ingressar Juliette para o 08, 4070, autorizado. Salvador, 3603. 3603. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 3603. 5723, ingressa Juliette, portão 05. Para o portão 805, WebJet 723. Bono 884, completo sinal, chame Torrino 8, decimal 62, um bom pouso. 86, obrigado. Salvador, tá 3854, libera a velocidade intacta, 250? Livre de restrições de velocidade, altitude descendo agora para 2000 pés. O ajuste 1013 está livre, aliás, para pista 10 de Salvador, repórter estabilizado. Só 3858. Ciente livre de todas as restrições da carta, desce até 2013, autorizado LS, repórter estabilizado, 3858. Boa, tá 3662, informação que é... T3662, aciona identificação, autorizada a chegada Mari da presente onda ETAP, descendo ao nível de voo 050. ETAP 050, tá 3662. Você tem condições de manter a high speed da presente voadona? Agora, senhor. Voadona com high. Autorizado, o senhor vai ser o número 2 na aproximação. A aeronave que o precede está passando agora a posição Mari também da companhia. Pode manter a high speed de 3662. Vamos embora, 3662 mantendo a high. Ah, confio. Mano PLB 062. 062, 9013. Via Indy Alpha, ponto espera, 10, torre, 86, ajuste 10, 13. Tomou voo, boa noite, Borumeno 3. Via Indy Alpha, ponto espera, torre, 86, obrigado, boa noite. Vai manter 3603. Autorizado, ele manter 3603, Salvador, 3858. O visual pode voar direto Duna? Descendo para 1700 com referência? Show, tendo a referência, está autorizado descida para 1700 pés. Bojas permanece no 013, voando Duna 3858. Na verdade, era Índia Sierra que eu queria, e 1700, desculpa. Autorizo 3858 com a Índia Sierra? Autorizado, 3858, 1700 Índia Sierra. Com referência, confirme? 1884 e pronto. 1884, boa noite, táxi via Alfa, após Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, portão 612. Ali mantém, tá 3, 6, 0. Decolagem agora, vento 1, 2, 0 graus, 5 nós. Iniciando, tá 3, 6, 0, 3. Controle. Salvador, 1, 6, 1, 3, ponto, pronto. 3 autorizado, né? Mantém 1-0. Aliás, mantém 1-0, 9-1-3. Controle de Salvador, boa noite. Fechamento 63, 1-0-9-3. Escuta, informação Tango. Fechando a 63-1-0, sendo identificação da presidente voando ETAP, descendo ao 060, sair como número 3 na aproximação. Confirme, descendo ao 060 na PROAD ETAP, Oceania 63-1-0. Afirmativo, 060 PROAD ETAP, somente para informação de tráfego, aeronave à sua frente, posição de 12 horas, 17 milhas, mesmo rumo destino, livrando o nível de voo 150 para 5 mil pés, um Airbus 320 da TAP. Controle Salvador, boa noite, na 3152, cruzou nível 230 para o 190 restrito. 3152 da TAM, acione identificação, está autorizado a chegada a Mare, descendo a nível de voo 070. Confirme sua razão de descida? Está no momento empregando 1800 metros minutos, descendo para o 070, na 3152, descendo a Mare. Fechando a 63-1-0, confirme sua razão de descida. 2.000 pés por minuto, 63-1-0. Ciente. Controle Salvador, muito boa noite. Tá 3603 de coluna Del. 3603, boa noite. Contato radar na decolagem, suba nível de voo 340. Saída da El, Leda, Bidev. Após 2.000 pés, está autorizado. Curva direita, proa de Leda. Da El, Leda, Bidev, 3.000 pés, direita... Para Leda, TAM 3603. Confirma para o 884, é número 6, é 612. Relativo. Obrigado. Duna 52, somente para informação de tráfego, tráfego sua frente, posição de 12 horas, 12 milhas, no rumo nordeste, passando nível de voo 160 para nível de voo 060, Airbus 318 da Oceaner. Ciente, na 3152 é tráfego de equipamento. Visual com tráfego também, é da 3152. Ciente.